Bruno 924, pronto, cobre. Ah, pegou 924. Bruno 924, está autorizado a Maceió, nível de voo 310 via Upper Whisky 58. Decola dono 0, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju. 5171 não transponder, controle 19.35. Passando até Índia, Índia. Hotel Índia, Índia. Corredor Axé, reponte, falou da barra, 500 pés. Índia, Índia. Salvador, tá 3834, cruza 2000. 3834, suba ao nível 390, saída Momo, vigilância. E Momo, 390, 3834. É o banco da WebJet, sua causa no 08, quando o mesmo parqueagem está livre, seu pushback na posição remota. Afirmativa, após o parqueamento do WebJet, está autorizado o pushback para passar as 2 e 3 horas. Felipe, 5489, copia. Afirmativa, 549, copia. Felipe, 5489, autorizado, vitória da conquista, 160 ao nível, decola dono 0, primeira curva direita, saída gole, val após DCT. 5412 é o transponder, 5412, o controle opera em 119.35. Seguinte, autorizado 160, para a vitória da conquista, decola dono 0, curva direita, gol, leval, após direto, 5412, 1935, chamará para o posicionamento 35489. Confirmo o transponder, 5412, copiado? Afirmo. Gente, contingimento correto, posição remota, após quando pronto. Paulo Salvador, passageiro 2230, está iniciando o pushback visual com o WebJet na 8. Felipe 5400, para 5, boa. Pega acionamento, posição 5, voo 600. Voo 600, posição 05, está autorizado, puxa acionar e reportar. Gente, 600. Descendo e mantém 2000 feet, Granite 1012, report established on localizer. 1012, 2000 feet, and I will call you established on the localizer. Golf 3-0-1. Muito boa tarde, voo no 394. Firme? É o Golf no 394, informação Quebec, quando possível autorização 400 ao Galeão. 400 ao Galeão, sim, será coordenado da de cópia. Aguardando o copo no 394. A papapá é com mais de novembro, está na escuta. Avianca Brasil 6320 on the ground at 45, vacate by the right and call ground 12 on the small niner. 12 decimal niner, no, Avianca 6320. Quebec. Continente Boiteba, Serra Delta Lima Oscar, conforme notificação, transponder 0163, está com 3 a bordo e autonomia de 12.30. Gente, mantém-se condições visuais, 1500 pés, ajuste 1-0, 1-1. Informe para ingresso no corredor Interlagos. Deixa eu reportar que ingresso no corredor Interlagos. Tive Quebec Serra, contato radar 55 milhas, sudoeste de Salvador, vigilância, vou ir para o Admário para chegar na malha. You want to hold short of kilo, sir, or report kilo? Hold short, key, taxi kilo. Yes, sir. Avianca Brasil, we'll hold short of taxi kilo. Solo, passarelo 2230 para o táxi 28, tem 4 horas, Salvador. Esquema Fortaleza 1811, maravilhosamente no horário. Boa tarde, eu sou 4064. E aí, alterna Salvador. Solicite ao centro Recife, frequência 12685, alterna 12545, ano 3834. Toquei Golf Sierra 201, complete LS approach, the first 1,200 meters of runway 10 are impractical. Contact the tower on 118.6. 118.6, and clear for localizer only, understand. Clear the localizer and the contact tower on 118.6. 1186, clear for the localizer, Golf Echo Sierra 201. Tower, good afternoon, Golf Echo Sierra 201. I have in sight the runway 10, you are clear to land. The first 1200 meters are closed, the wind is 130 degrees 08 knots. Copy the wind, clear land, and the first 1200 meters impracticable, Golf Echo Sierra 201. 0082 a bordo, 2 horas e 40, Fortaleza. 82 Fortaleza, 2 e 40. Afirmo. Tente, é da passagem ao tráfego da Passaredo, segue como número 2, o gol número 00. Tente, como número 2. Seguindo o tráfego da passaria do gol 600. Passaria do autorizado de Juliette Alfa, ingresso na Delta, no taxi Delta chama 2, 108612, ajuste no 011. Estimativa Juliette Alfa, ingresso na Delta, vai ingressar 186, passaria do 2830. Descer para 250010, TNH 10111, autorizado Serra Vitor 366, responsabilizado Rinaldo, Gomes 780. Ok, após start, autorizado descer para 2500, ajuste ao 10111, estou seguindo para o Serra Vitor 366. Solo, gol 1333. Bruno 333, São Paulo, Congonhas, confirme o nível 360. Pela navegação, 380. 380, será coordenado, Badcop, informação em curso, é Quebec. Afirmativo, tem a Quebec. Bruno 394, pronto cópia. Pronto cópia, no 394. Bruno 394, está autorizado em Galeão, nível de voo 400, via UPS do Luno 4. Decola no 0, primeira curva à direita, saída da EL, transição Blaze. 5173, eu transpondo o controle 1 no 9.35. Positivo, nível 300, autorizado, Persulo 14, decola da pista 10, curva à direita, no perfil da El Blast. 1935, controle de saída, confirmando o transponder 1153. 5173, negativo, 5173. Positivo, confirmo, 5173, eu vou no 3 nas patrulhas. Entendimento correto, por segundo, reposte quando pronto. Solo 6330. Alô? Diga. B1, amigão, por favor, eu tô aqui tendo 1, mas você me falou B1, aí eu tô aqui achando. B1, é o 1. A Bianca que modulou? Foi sim, irmão. Trocou agora aqui da folhinha e eu fiquei na dúvida, porque o 1 eu sei que é aqui, mas B1 aí eu fiquei na dúvida. Ok, mas te falando 01. Tá bom. Obrigado, então. Gráfico no Golf Frequency, 201. 2 straight ahead, report before taxi kilo. Hold short taxi kilo. Hold short taxi kilo, Golf Frequency, 201. Número 2230, livre decolagem, 170 graus, 89. Livre decolagem, 2230. Tiro Mike Beck, voa rotatória. Autorizado, ingressar em Interlagos, reporta na rotatória o visual com a pista, Papa Tango Victor Mike Beck. Será para a rotatória, para reportar o visual. Kilo. Ok, turn left now, taxi kilo 8.3, deixa the marshal. Left bank, kilo 8.3, give the marshal just 2.01. Victor Mike Quebec. Quebec, boa tarde, reporte na rotatória Quebec. Deixa eu reportar a rotatória. Zero, aciona o transponder 5150, passarei 2230. Vai corrigir o transponder para 5150 e ascensão para 180 na Gole Eval. Passarinho 2230. Quando possível, solicita direto Eval ou conquista. Autorizado CMTAX no 394. Ali vai reportar no 394. 17. 1600. Autorizado a decolagem da 10, 140 graus, 8 nós. Livre de colagem, Gol 600. Zero autorizado, direto Vitória da Conquista. Direto Conquista, muito obrigado, 2230. Gente, quando possível estimado para a Vitória da Conquista, passarei 2230. Afirmativo, já lhe passo. Curva direita, subida Gole, transição Gonza, controle. controle 119.35, código 5411. Autorizado nível 380 São Paulo, via rota plano de voo. Decolada pista 10 com curva direita na saída Gole Gonza. 119.35, controle 5411, transponder. Telemetria está correto, chame para sanamento e pushback. Chamarei. Sim, integrado. Vamos manter essa velocidade até mais próximo, Quebec? Permissão. Agilizando para aproximação e pouso na 17, 130 graus com 629, Quebec. 138, agora está com 5 milhas da cabeceira. Voo no 600, decolou de Salvador ao 57, chama agora o controle em 119.35, boa tarde. Obrigado, até logo, 119.35, 600. Até logo. Voo 1600, copiou o controle? Copiei, não, prossiga. Voo 1600, contato radar na decolagem, subão nível 370 na saída Puca, transição Zipá. 370 Puca Zipá. São 3 milhas para o High Quebec. Livre pouso, vento de 130 graus com 7 nós, pista no 7, Vitor Max. 7 nós no 7. Até o subúrbio ferroviário de Salvador em sobrevoo na sua escuta. Sim, se mantenha a minha escuta para Papatango Hotel Índia, Índia. Mantenha, está mantendo 1000 pés, confirme. 500 pés. Sim, QNH em Salvador 10, 11, mantenha a escuta do controle Papatango Hotel Índia, Índia. Reporta no regresso. Índia, Índia. Então 3193, prossiga. 57 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando cabina. Serra Vitor 367, após autorizar Serra Vitor 366, desça para 2500 PES, QNH 1011, reporte estabilizado na RNAV da 10, 3193. 1011, reporte estabilizado, após 6766, 393. Antes da Delta, para ingresso, voo no 394. 780, livre pouso, pistão no zero, vento de 120 graus com 9 nós. 1780. Autorizado o pouso, 1780. Sente, se o solo for 5-9, acuse pista livre, Quebec. Eu tô caminho, obrigado. Boa tarde, Quebec. Tá Papatango Kilo, Quebec Serra, autorizado 3.000 pés, ajuste 1-0, 1-1, Kilo, Quebec Serra. Voo 1600, chame Centro Recife na frequência 126.85, alterne 125.45, voo 1600. 6.985.45, muito obrigado, 1600. 3 na 3. Voo 1394, pode ingressar Taxi Delta, mantenha a posição na mesma e chame a torre de controle em 119.118.612. Ajuste 1011. Fechou, 109, 1862 com a torre na Delta, Gol 1394. O Gol 1333, qual é o portão que se encontra? No 3. Inicia agora? Agora mesmo. Autorizado, chame táxi Gol 1333, portão 03. Chama na Gol 1333. Fala, Boris, boa tarde, Gol 1780, Lindope. Boa tarde, Gol 1780, táxi em frente, vai reportar antes da Taxi Kilo, certo? Antes da Kilo, reporta as instruções do solo. Ok, segue na Alfa, reporta antes da Kilo, o Gol no 780. Salve Salvador, uma boa tarde, Antônio 3661. Boa tarde, 3661, prossiga. Nível 220 para as filhas. 220, coordenarei, aguarde de copo. Escuta. Manda o voo 4089, pushback, acionamento na nota, por favor. Será o próximo, por enquanto mantenha a posição em aguarde, azul 4089. Escuta, agilizado e agradecendo, nós estamos com pequeno atraso aqui devido a problemas técnicos, obrigado. Tem a direita aeronave da Gol, bem atrás da aeronave, agora tem estrada em seu táxi. Gente, obrigado. Fala, Salvador, Gol 924 para o táxi. Temos 156 a bordo, autonomia 2 horas e 50. Alternativa é retornar para Salvador. Do em frente, Juliette Alfa, reporte antes da Taxi Delta, Gol 924 na minha escuta. Frente, Juliette Alfa, chamando-se da Delta, Gol 924, está lá na sua escuta. Azul 4089, acordando essa equipe de pátio após a passagem da nave da Gol, a retaguarda que está iniciando o táxi agora através do 10, pode iniciar seu push e chama táxi. Obrigado, senhor. Azul 4089. Esse é 1-28-18, alterne 1-33-25. 288-3325, virado, passarelo 2230. Controle Salvador, boa tarde, Gol 1-9-3-1-3-9-4. Voo 394, contato radar na decolagem, saída da El, transição Bless, voo nível 400. 400 da El Bless, 1394. Tan 3193, estabilizou o final RNAV? Estabilizou. CIS, 4 milhas para Serra Vitor 372, redução para aproximação, completo final RNAV, chame torre 1-118-6, Tan 3193. 6-6-3-9-3. Papatão Kilo, Quebec Serra, desça para 2.000 pés, ajuste 1-0-1-1, autorizado ILS, sem o glide, reforço estabilizado, Papatão Kilo, Quebec Serra. Perfeito. 4:30 de autonomia, alterna Galeão. Ali, informe a altitude que está mantendo. 4:30. Positivo, táxi autorizado, contornando o canteiro central à sua direita e seguindo a aeronave da companhia, reportando antes da Delta, Gol 1333. Afirmativo, vai prosseguir pela Alfa, deixando o canteiro central à direita e reporta antes da Delta, Gol 1333. Gol 1780, ingresso à esquerda, táxi Kilo, prossegue pátio de carga, na minha escuta, reportando na cedo mesmo, está ingresso no pátio principal. Ok, esquerda Kilo, pátio de carga, reporta cedo mesmo, 780. Milhas, mantendo sobrevoo a 500 pés no farol da Barra. Papatão Kilo, Quebec Serra. Barra. A posição que está perto do centro Brasília é 1-2-4 desse momento. Permissão área do pátio, aguardando, 35489. Ah, não se escuta o 489. 3192, copy. Na escuta, Tia Tioca. Autorizado Maceió 330, uniforme ISC 58, decola pista 10, após curva esquerda, subida a boca, transição Aracaju, controle de Salvador 119.35, aciona 5424. Estamos autorizados, Maceió 330, viatura ISC 58. Decola da 10 com primeira esquerda no perfil da PUC Aracaju. 935-5424, TAN 3192. Está correto, sem acionamento e push. Reportaremos no 07, TAN 3192. 1780, pode prosseguir táxi em frente, tá? Portão 4. Em frente, portão 4, no 780. 1924, pode ingressar no taxi Delta, mantenha a posição na mesma e chame a torre em 118612, ajuste 611 e bom voo. Mantenha a Delta, torre 186 com 012. Boa tarde, com 924. Salvador, boa tarde, 924, na Delta, pronto para decolagem. Gente, mantenha a Delta, 1924. Mantenha a taxa Delta, com 924. Bono 394, SAMI Centro Recife, na frequência 128.8, alterne 133.25. Confirmando a primária 288, a secundária alternada 3625. 133.25, a secundária, Bono 394. 3325, obrigado, uma ótima tarde. Chama 5175. 220, Eliar, Golf 677, para decolar pista no zero, curva direita na El Coral, 6935, controle 5175, o transporte, o TAN, 3661, reportar quando pronto para puxar o acionamento. Correto. Bona 394, boa tarde, até a identificação de lanchas, tudo mantém em nível 400, ao nível 9, para frente do meio desse comboio. Livre táxi, táxi Juliette Alfa, reporte antes da táxi Delta, nessa escuta ainda. A táxi Juliette Alfa vai reportar antes da Delta nessa frequência. O TP 5489 poderá iniciar após o táxi do azul? Positivo, após o táxi do azul, tá ali o pushback, chame táxi. Tem 4 etapas. Mantenha no 0, gol no 924. Reposição, chamar a torre em 118.612, 611 ajuste. Pronto no ponto de espera do taxi Kilo, gol na 333. No 333, ingresse na Delta e mantenha no 333. Mantenha na Delta, gol no 333. 193 no solo 09, libere pista direita e chame solo em 1209. 1209. Marcador externo, completo final ILSC, o glide, chame torre em 1 no 8.6. 8.472. Quebec Serra, torre Salvador. O Hélio Alfa, rapaz, para cima, para o passo a mão, consegui voltar. Sente, acusa no ponto ideal para modificação, Quebec Serra. Tá. Tá 393, livrou. Boa. Ingressa na Alfa, reporte antes, tá com 6 kg, 3193. Alfa, tá com 6 kg, 3193. Todo o tráfego da companhia ali, mantém cabeceiro no zero. Afirmativa após o início do traço da frente, ali mantém no 0, gol no 333. 1924 decolou 1-1, chama agora o controle em 119.